se a cachaça não faz, nada mais faz. É o rei da bachata baiana, da aventura. Eita, cachaça da desgrama, parece que passou um caminhão por cima da minha cabeça. Acho que eu não vou beber mais não. É que eu me lembro pouca coisa, se que eu tava bem doidão. E ela louca, louca, louca, louca, louca, fazendo amor no carro, vidro fechado, eu chamando de cachorro e ela de meu descarado, puxando meu cabelo, beijando minha boca, eu dando tapa na bundinha. Ai meu Deus, que coisa louca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que cachaça não faz, que cachaça não faz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que cachaça não faz, nada mais faz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que cachaça não faz, que cachaça não faz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que cachaça não faz, nada mais faz. Majestade. Vem. Eita, cachaça da desgrama, parece que passou o caminhão por cima da minha cabeça. Acho que eu não vou beber mais não. É que eu me lembro pouca coisa, que eu tava bem doidão. E ela louca, louca, louca, louca, louca. E aí? Fazendo amor no carro, vidro fechado, eu chamando de cachorro e ela de meu descarado, puxando meu cabelo, beijando minha boca, eu dando tapa na bundinha. Ai meu Deus, que coisa louca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que cachaça não faz, que cachaça não faz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que cachaça não faz, nada mais faz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que cachaça não faz, que cachaça não faz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que cachaça não faz, nada mais faz. Então me dê cachaça, então me dê cachaça, então me dê cachaça, me dá. Então me dá cachaça, então me dê cachaça, eu quero cachaça. Então me dê cachaça, eu quero cachaça.